tantos anos batalhando em busca de reconhecimento, sendo tirados de caipiras todo esse tempo. Agora chega, as portas se abriram, fodam-se aqueles que não acreditaram e simplesmente riram. Gravadoras excluindo, dispensando, incentivo é de costume, tornarem os espaços restritos, nunca desistimos. Pelo contrário, provamos a nossa força para muitos otários. Estivemos esquecidos por não sermos da capital, por outro lado persistimos, não me leve a mal. Se o nosso som agora afeta seu sentido interior, foi aprovado, dane seus inimigos. Nós chegamos contra a vontade da elite, força total, estouramos feito dinamite. Você que nos tirou e sempre botou defeito, agora dá o merecido respeito.